Saudações. Dois do gueto. É nóis na cena. Foi pela rua que os moleque catou o ciclope. E na madruga os vagabundo vai pro corre. Sai do entanque pelo sustento da família. Com a fé em Jesus Cristo vai pro corre todo dia. Guerreiro da rua. As vezes mais, as vezes mais. Guerreiro da rua. Fé em Cristo, defende o morro com ciclope. Sabedoria, além do que você sabe. Barato é louco, né tio? Pelo que eu vi, humildade prevalece em qualquer canto que estiver. Barato é louco, parceiro, isso é a fé. É Cristo, se pã, objetivo melhor. Peguei um bonde direto pra Brasília. Colar na casa do Leirinho, também periferia. Igualzinho a vocês que estão aí. Extremamente Goiás, parceiro, enfim. Cavalo Branco diz pra mim como é que tá a cena. Bagulho é louco, né? Não gera uma pá de problema. Eu conheci dois do gueto pra que curte o som. Que representa, tá com nós e tem opinião. Um guerreirinho da rua que curte um rap distante, se pá da sociedade flipbet. Aquele sonho de ter uma bicicleta, de ser um jogador, de ser um bom atleta, né? Eu também tive esse sonho, tô ligado. É, hoje eu moro, se pá aqui no Cerrado. Vim de São Paulo, zona leste cabulosa. Um salve pra Caldas Novas, parceiro, e não é prosa. Eu tô distante de polícia e de corrupção. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Foi pela rua que os moleque catou o ciclope. E na madruga os vagabundo vai pro corre. Sai do entanque pelo sustento da família. Com a fé em Jesus Cristo vai pro corre todo dia. Guerreiro da rua. Às vezes mais, às vezes mais. Guerreiro da rua. Defende o morro com chicó. Mas um guerreiro da rua, a fé é sua armadura. Um amuleto no peito, a bala toda estrutura. Motiva que tem de sobra, desistir nem pensar. Designado pra guerra e não pode fraquejar. Se liga na cena, moleque, revolução vem do rap. Mas não corre, eu vejo os pipete no estralo do clique-cleque. Infância contraditória, lazer foi sofrimento. O sangue ferve a mil, revolta cresce por dentro. Sistema levou mais um mano da periferia, onde no espelho reflete a face da covardia. Salve, salve, MT, cê representa daí, nós representa daqui, pro rap evoluir. No gueto muitas batalhas deixaram várias sequelas, só que o sistema não derruba um guerreiro que se preza. Assim que é, no vai e vem, cê bota fé, entre altos e baixos, permanecendo de pé. Foi pela rua que os moleque catou o ciclope. E na madruga os vagabundo vai pro corre. Sai do entanque pelo sustento da família. Com a fé em Jesus Cristo vai pro corre todo dia. Guerreiro da rua. Às vezes mais, às vezes mais. Guerreiro da rua. Fé em Cristo, defende o morro com ciclope. Vários pra me julgar sem conhecer as minhas qualidades. Sobrevive, disputa, luta, força de vontade. Vários monstrão ao meu redor, disfarçado, colado. Caindo um por um, efeito dominó massacrado. Foi pela rua que ele cresceu. São vários obstáculos que ele se defendeu. Em meia selva de pedras, no mundão da guerrilha. Eu vou que vou e sigo a minha trilha. Cabeça de gelo no corre, atropelo neguinho, tá ligeiro no meio do gueto. Porque se vacilar, é desse jeito ser considerado, ter valor e manter o respeito. Contra todos segui o meu caminho, manti de pé o guerreiro das ruas que tá de volta com bastante fé. Lembranças do passado, presente, vivendo o futuro. Não abaixo a cabeça, nem fico em cima do muro. Querem me apagar, me calar, me atrapalhar. Só que essa fita por aqui com certeza não vai constar. Enquanto eu tiver vivo, tiver pulmão pra respirar. O guerreiro das ruas aqui nunca vai parar. Foi pela rua que os moleque catou o ciclope. E na madruga os vagabundo vai pro corre. obrigado pelo sustento da família. Com a fé em Jesus Cristo, vai pro corre todo dia. Guerreiro da rua. Às vezes mais, às vezes morre. Guerreiro da rua. Com a fé em Cristo, depende o morro com ciclope. Na humildade, viu, mano? É no improviso. Mas é uma conexão de Planaltina, São Paulo e Goiás. É nós que tá, correria das ruas, parceiro. Foi pela rua que os moleque catou o ciclope. E na madruga os vagabundo vai pro corre. Sai do intoque pelo sustento da família. Com a fé em Jesus Cristo vai pro corre todo dia. Correria da rua. Às vezes mais. Guerreiro da rua. Com a fé em Cristo, defende o morro com ciclope.